Tucano 3171, decolado 28, chame controle Salvador em decimal 8. Controle Salvador 208, tá 307. Salvador, bom dia, tá 3171, colado, passa o destino mesmo. Tá 3171, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 340, autorizado direto à posição Motiva. Sobe ao 340, direto Motiva, tá 3171, obrigado. Passarelo 2221, informa o tráfego 3 horas, 15 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível de voo 085 para 4.000 pés, 1 alfa 318. Sente o passarelo 2221. Xanamia 225, tráfego 10 horas, 15 milhas, rumo oeste, cruzando o nível 080 para 160, 1 alfa 172. Sente a mesma no equipamento, auxiliar 6225. Xanamia 225, cancelado as restrições de altitude, desça para 2.000 pés, autorizado sinal LSX-Rei, reporte estabilizado. 2.000, sem restrições, reportará 6225. Salvador, a possibilidade do Oxenai 6225 voar direto Duna? Autorizado, Duna, Oxenai 6225. Duna 6225. Azul 5126, bom dia, pronto cópia. Pronto cópia, Azul 5126. Autorizado com fins via Upzulu 21, nível de voo 340. Saída Arbor 1, transição Elefa. Decolagem da pista 1-0 com curva à direita. Transponder 5163, frequência do controle de Salvador 120, decimal 8. Azul 5126, cotejamento correto. Reporte para o feedback acionamento, portão 1. Estabilizado, Xenera 6225, final da 1-0. Xenera 6225, complete sinal de chame torre, 1-1-8, decimal 9-5. 6225. Xenera 6225, copia o controle. 1-7-5-9, cancelada as restrições de altitude, deixa para 2.000 pés, ajuste no 0-1-5. Autorizado sinal ILS-XRI, reporte estabilizado. Tentador 3171, Chame Centro Recife, 128 decimal 35, Alter 125 decimal 1. Centro Recife, 128 decimal 35, Alter 125 decimal 1, essa 3171. Segundo ajuste. Bem-vindo, menos 5. Corre, confirma o vento para 6225. Vento calmo. Certo. Passaredo 2221, Chame Centro Recife, 126.0, alterne 128.8. Vai chamar o Centro Recife, 1260, 1288, o 2221, bom dia. Bom dia. China 6225, no solo aos 40, livre à direita, segue táxi via Alfa, Juliette, para o portão 2. Alfa, Juliette, portão 2, assinar 6225. Federal 9970, bom dia, autorizado direto à posição ITAP, desça para o nível 050, ajuste chama 05. Hora final da 10, Uno 759. Uno 759, complexo final de Chame Torre, Uno 8, decimal 95. Salvador, bom dia, vou no 759, passando Simbra, estabilizado. 759, bom dia. QNH10015. Continua a aproximação, reporte visual. Reportará. Avistou 680 pés, voo no 759. Gente, voo no 759, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 10. Vento 320 graus, 049. Vivo e pouso 10, voo no 759. No 759, no solo aos 4.6, libere a direita, segue táxi via Alfa Juliette para portão 11. Alfa Juliette, portão 1, bom, 759. Bom, no 759, poderia confirmar as condições da pista? É, pois nada. Gente, grato. Geral 9970, cancelada as restrições de altitude, desça para 2.000 pés, ajuste 10 no 5, autorizado sinal ILS-XR, reporte estabilizado. 2.000 é reporte estabilizado, geral. 5126 para o posto de táxi Santa Ana. Autorizado Azul 5126, reposto táxi. Separado Azul 5126. Solo Azul, Correio Azul 5126 para o táxi, está com 121 horas, 3 horas e 46, alterno Galeão. Azul 5126, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero, via Taxi India. Reporte pronto no ponto de espera, QNH 10-15. Autorizado táxi via Índia, chamará o ponto de espera para o Azul 2, vai ser o Azul 5, 1-2. Rio 5975, chama na frequência 120 decimal 8. 208. Fui, LS, geral 9975. Geral 9970, complexo final, chame torre, 118 decimal 95. 1895, obrigado. Bom dia, Rio 5975. Rio 5975, bom dia, autorizado direto à posição ITAP, desça para o nível 05. 0, ajuste chama 0 no 5. NH 0 no 5, continua a aproximação, reporte visual. Ah, viu ativo. Cliente, o federal, está passando externo embaixo da mata. Aeronave a pousar, reportou pista molhada. Cliente, obrigado. Rio 5973, bom dia, autorizado direto à posição ITAP, desça para o nível 060. 060 ITAP. Revisão? Ativo, avistou a 1000 pés. Gente, autorizado pouso, pista no 0, vento 310 graus, 039. Ativo, ciente, pouso, 0. Azul 5126, Azul 5126, bom dia. Autorizado alinhar e manter Y0. Alinhar e manter Y0, Azul 5975, cancelado as restrições de altitude, vista para 2 mil pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Certo. Tá, 3597, bom dia, autorizado chegada a Bonf, vista para 4 mil pés, o ajuste chama 0 no 5. 4 mil pés, chegada a Bonf, pode falar para o Bonf, autorizado, bom, está 3597. Rio 5973, canceladas restrições de altitude, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. Para 3 mil pés, canceladas restrições de altitude, no 0 no 5, Rio 5973. Fala já do 0 a 2, 5 no 2D. Azul 5126, decolado 0900, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Salvador 208, bom dia, Azul 5126. Controle Salvador, bom dia, Azul 5126, cruzando 1500 pés, Árvore 1. Azul 5126, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 340, após 2000 pés, autorizado direto Elefa. Só mantém 340, após 2000 pés, direto Elefa, Azul 5126. Rio 5973, redução de velocidade para 200 mais. 5973, reduzindo a velocidade para 200 mais. 5973 vai seguir tráfego 12 horas, 13 milhas, com 160 de grau speed, 1 Bravo 722. Salvador, Oxenero 6225, copia nessa frequência? Afirmo. Prepare saída Arbor 1, Nova Escópia, 6225. Arbor 1, aguardando, 6225. E 5975, copiou o controle? 975. E 5975, bom dia. QNH 1015. Continue a aproximação, reporte visual. E o 5973 desce para 2000 pés, autorizado final ILSX e reporta estabilizado. 2000 pés, autorizado ILSX e reportará estabilizado, e o 5973. E o 5975, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 3, 10 graus, 05 nós. Certo. 5 alterna 251, azul 5126, bom dia. Bom dia. Na 3597, canceladas as restrições de altitude, desça para 2000 pés, ajuste no 015, autorizado final ILSX e reporte estabilizado. Sente livre das restrições de altitude, 2000 com 1015, reporte estabilizado ILSX 3597. Rio 5973, completa sinal, chame torre, 118 decimal 95. 118, 95, eu. 5975, no solo 09. Libera a direita, segue táxi via Alfa e Kilo até o pátio 3. Atente ao balizador. Livra Alfa Kilo até o pátio 3. E Salvador, Rio 5973, LSX6. Rio 5973, QNH10, 15. Continua a aproximação, reporte visual. Posta lá. Salvador, bom dia, Azul 4201, informação Novembro, Campinas 320. Azul 4201, informação Oscar, prepare Sanvo 1, número 2, cobre. Cliente, agora cobre. 5973 avistando e baixo travado. E o 5973, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 2, 90 graus, 05 nós. Eu pouso, viu? Rio 5973, no solo 12, livre à direita, segue táxi via Alfa e Kilo até o pátio 3, atente ao balizador. Alfa e Kilo até o pátio 3, Rio. Puxa, né, 6225, pronto cópia? Pronto cópia, 6225. Puxa, né, 6225, autorizado Brasília, via Upazulu 17. Nível de voo 380. Saída Arbor 1, transição Elefa. Decolagem da pista 10 com primeira curva à direita. Transponder 5212. Frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Senhora 6225, autorizado Brasil, nível de voo 380. Decola da 10, curva à direita, Arbor 1, Elefa, Upazulu 17. Aciona 5212, controle 1208. Pode desconsiderar essa restrição? Ou 6225? Será coordenado com controle 6225. 6225. Afirmo, 5973. Azul 4201, pronto cópia. Pronto. Azul 4201, autorizado Campinas, via Upazulu 10, Ubave, Upazulu 16 e conforme a roda do plano. Nível de voo 320. Saída Sanvo 1, Leda, Motiva. Decolagem da pista 10, curva à direita. Transponder 5213, frequência do controle Sanvo 120, decimal 8. Autorizado Campinas, nível 320, Upazulu 10, Ubave, Upazulu 16, conforme rota. Decola na Tambo Uno, Leda Mótima, decola o Delma Zero, curvando à direita após 5213 a transponda, 208, Pontos Azul, 4209. Correto, Azul 4201, na resposta para o Chibé, acionamento, portão 3. Chama lá. Salvador, bom dia, Oxenear 6211. Oxenear 6211, bom dia. Para o Galeão, prepare Sanvo 1, aguarde cópia. Sanvo 1, aguardando cópia. Autorizado, ILS X3190, 3597. Pra 3597, complexa sinal, chame torre, 118, decimal 95. 225, aguarde táxi. Salvador, 3517, estabilizado, ILS X3190. Então, 3517, bom dia, QNH1015. Continua a aproximação, reporte visual. Reporte, reporte na visual, 3517. Federal 9972, cancelar as restrições de altitude e velocidade, desça para 2.000 pés, ajuste a 015, autorizado, sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, ILS X-Ray, na 10, e liberado as restrições de altitude e velocidade. Obrigado, Federal 9972. Nossa, informa o vista molhada. Ciente, autorizado, pouso 90, 3597. Então 3517 no solo, aos 18, libere a direita, segue táxi via Alfa e Juliette para o portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, Sandra 517. Chile 6225, em relação à restrição da saída, mantenha a restrição, se possível o controle irá liberar em voo. Até agora, controle Salvador, bom dia, Azul 2775, Cintia, Oscar. Azul 2775, bom dia, contato radar 55 milhas sudoeste do Salvador. Autorizado chegada Gomes Juno, reporte para descida. Autorizado Gomes Juno, chamada para descida, familiar de descida já, o Azul 2775. Tente Azul 2775, canceladas restrições de altitude, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. Descendo para 4 mil sem restrições, o Azul 2775, confirma ajuste? Ajuste no 0 no 5. No 0 no 5, Azul 2775. Autorizado, Azul 4201, não é posto táxi. Autorizado, chama táxi, 01. 1895, obrigado, bom dia. Ficha no zero. Ficha na 6205, autorizado, apanhar e decolar sem parada. Ficha no zero, vento 030 graus, 039. Salvador, bom dia, Sideral 9972. Sideral 9972, bom dia, QNH no 0 no 5, continua a aproximação, reporte visual, informação de tráfego, 318 da Avianca, ingressando cabeceiro no 0, flash de iniciar a rolagem. Paciente vai reportar visual, Sideral 9972. Torre Gol 996399 para pushback e acionamento. Autorizado com 963, aguardando cópia. Autorizado para o feedback acionamento. Autorizado, aguardando cópia, 963. Eu teria cópia do 6219. Firma vai de 1 minuto cópia 6219.